Mike Echo Delta, chame torre, 1-1-8-9-5. Delta, dá presente, tá livre, cruzamento final no zero, reporte para girar a base pela direita ao no 7. Prossiga para o sol soberano. Autorização 390, Recife, da Índia. 390, tenho 350 aprovado, guarda coordenação, aceita. 350. Estou autorizado, Recife, via Peruíche 58, nível 350. Decolagem da 1-0 com curva esquerda, perfil saída Puca, Caju. O transpondeu 5-1-1-2 e o controle da PL 120, décimo 8, Oxené 6312. Autorizado, nível 350, Operu 58, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Caju, 1-1-1-2, transponde na 208, controle 6312, canal 1. É correto, eu me pronto para o pushback e acionamento. Confirme somente o portão? 1-0, senhor. Dan 31179, chame Centro Recife na sequência 1251, alterna 13325. controle, são 3859, vai atingir 4000. Tá, 3859, desça para 2000 pés. Ajuste 9097, autorizada final ILS, reposto estabilizado. Descendo para 2000, 1097, autorizado para ILS, RC10. O Delta no Solas 44, à direita, parte 4, estacionado. Frequência livre. Beleza, um abraço aí. Obrigado, Almir. O Oxenay 62, Brick. 9-3 a bordo, 4-4, Oxenay 62, 25, autorizado táxi da Ponte Pera, via Índia Alfa, no Ponte Pera, Xenay Torres. 1-1-8, acima 9-5, ajuste na 0, 1-7. Ponte Salvador, bom dia, Delta 3663, informação Índia, 360 Guarulhos. No 3663, tenha 340 para aprovar, aguarda a coordenação ou copia? Copia, Delta 3663. Agenda 1-0 com curva direita, perfil de saída da EL, Leda, Bridge, intercepta para Zulu, na meia até Brava, até o Zulu, após confirmação do ponto. O transponder é o 5104, controle aéreo 120.8. Tá 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, da Costa 10, curva direita, Itael, Leda Bridge, APA Zulu, 16 até Bravo Hotel Zulu, depois conforme. Transponder 5104, controle 208. Tá correto, eu me pronto para pushback e acionamento no portão 08, 3663. Chamarei, tá 3663. Siga, 4299. Pronto, ordena que o equipe de solo reporta pro táxi, o azul 4299. Oi, Salvador, tá 3859, estabilizado localizador 10. Gente, tráfego avistado, pista no zero, reporte baixar travado, tá 3859, 110 graus com 10 nós, 1017 altímetros. 1017, reportar a trem baixar travado, 3859. 3859, trem embaixada travada. 3859, pista no zero, pouso autorizado, 1-0-0 graus, 8-9. Pouso autorizado, 1-0, 3859. Oxené 6225, decolado aos 49, controle 1208, foi viagem. 208, graças, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, Oxené 6225. Oxené 6225, contato radar, saída Momo, sub mantém nível de voo 320. Sim, mesmo 320 na Momo, graças. Zero táxi da ponte parada pista no zero, via pátio. Índia no ponte parada chimetô em 1895, ajuste no zero no 7. Informação de autorização, Galeão. Na 605, autorizado Galeão, via Pesulon 1-0, SMAP, LUVIT, após conformação do plano, o nível 360, decolagem da 1-0 com curva à direita, da Leda Bridge, o transponder é o 5-1-1-4 e o controle apera em 1-2-0-8. Gol no 605. Autorizado para o Galeão, via Pesulô 1-0 até SMAP, após Lúvito, o nível 3620. Decola da pista 1-0, curva direita na Adael, após Leda e após Brite. Aciona o código 5114, frequência do controle 1-2-0-8, gol 1-605. Na 605 está correto, chama o pronto para puxar em estacionamento no portão 05. Chamará, 605. Alô, 3859, ligou Eco Alfa agora. 3859, taxi Alfa, Juliette para o portão 09. Alfa, Juliette 09, 3859. O controle autorizaria aí por prova Oxanar 6205. Índia November Alfa, autorizado Salvador, Salvador, vou local, no meu pés. A cola da 1-7, curva esquerda, corredor forte. A cena transponde 0-1-7-1 e o controle apera em 1-2-0-8. Me Reto, confirma o PLB, eu entro November Alpha. Índia November Alpha. 2-2-1, tenho 200, aceito, aguardo a coordenação. Só um minuto, copo. Salvador, Batista, 639, vai marcar o Índia. Oxenai 6311, aciona a indicação, autorizar a chegada da Bonf. Desça para o nível de voo 080. Gente, para 080, na chegada da Bonf. Trip 5221, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, da cola da 110 com curva à direita. Efeito sair da árvore após direto de destino. O transponder é o 5121 e o controle apera em 120.8. Dael 360, 4299. Correto, sempre pronto para o pushback e assinamento 5221. Solo Salvador, TAM 3663, pushback, assinamento 08. 3663, está livre, reporte para o TAC. Revisão, chamarei para o TAC, TAM 3663. Coordena que a equipe do solo reporte para o TAC. TAM 3304, autorizado Brasília, via Upper Zulu 17, nível 360, decola da 10 com curva à direita, perfil de saída árvore. LF. Acende transponder 01, correção 5115, controle APR em 120.8. Correto, time pronto para pushback e acionamento. Confirme somente o portão, por gentileza. Portão 4, para a pushback. Gente. Salvador táxi, November Alpha, até o ponto de espera do Monserrate, reporte pronto. Mantenha a posição e aguarde o voo 1923. Oceana 6225, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2385, grato e bom dia. Bom dia. É 311, está cruzando 140 para o 080. Você não é 6311, 5. É 6311, desce para 4000 pés, ajuste 9017. Para 4000, 9017, você não é 6311. Qual é a alternativa? Disparo. 130, táxi até a ponte feira da pista 10, via pátio, Índia Alfa, no ponte feira vai chamar a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 7, 355-437. Alô, Salvador, tá 3663 para o táxi, o QB de 155, 4 horas, alterando o Galeão. Três meia três, táxi, também, até através da meia dúzia. Até através da meia dúzia, tá? 3663. Para o táxi, fechando a 6312, 1157, 350, Aracaju. Gente, siga o Airbus da TAM como número 3 e no ponto de espera chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no 7. Segue o TAM, ponto de espera 1-1-8-9-5, Xané 63. Vai seguir o Embraer da Trip como número 2 no ponto de espera, chame a torre 1-1-9-5, o ajuste no 0 no 7. Depois do Trip, no ponto de espera, a 2-3-6-6-3. Salvador, gol 605, posição 5, pushback, acionamento. Na 605, mantém a posição, aguardando instruções. Aguardando, 605. 1-9-2-3, na escuta do solo. Após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda, coordena o que o pistola e reporte para o táxi. Zul 4299, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. Recife 251-3325-4299, bom dia. Bom dia. Luna 605, na escuta do solo. 605, autorizado. Na escuta. Sede do Airbus da Avianca, retaguarda, coordena a equipe do solo e reporte para o táxi. Luna 605. Após a Avianca, autorizado, chama na táxi, com 605. Ready, pronto, November Alpha. No 437, RIP, decolada 03, controle 208, bom voo. Aqui é o 208, um bom trabalho. Igualmente. Funcionário 631 autorizado, reporte estabilizado. Dona, muito obrigado, já fiz. Controle Salvador, é o TRIP 5437. TRIP 5437, contato radar, saída da EL, submantém nível de voo 380. Afirmativo, acelera para o 380 na subida da EL. TRIP 5437. Oceana 6319, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizada final ILS, X-Way, reportabilizado. 017, X-Way, reportabilizado, 6319. Três, 10 graus, com 10 nós, livre decolagem. Decolagem autorizada 10, tá 3, tá, correção, trip 5437, autorizado direto o brief. Afirmativo, trip 5437. Oxê, 10-63 no 2, ali mantém. Ali mantém, 63. Decolagem 06, controle 208, por favor. 208, bom dia, tá 3663. Controle Salvador, bom dia, tá 3663 da El. Tá 3663, contato radar, saída da El, subir manter nível de voo 340. 340, tá 3663. Dois, três, inicialmente mantém o ponto de espera. Fala, copia o pé, Alberto. 1-5-7, o gol 607. 1-5-7, autorizado o táxi da ponte espera da pista no zero, via pátio. Indy Alpha no ponte espera, vai chamar a torre em 1-1-8-9-5. Vai ajustar no 0-1-7, gol no 605. 917, via pátio, Indy Alpha, ponte espera no 0, torre 1-1-8-9-5. De imediato para o cruzamento, repórter livrando o eixo em General.